trabalhar. E o dinheiro contado mal dá pra viver. Ai, ai, ai, ai, mais um descamisado sonhando acordado, querendo vencer. Sonhando algum dia sair por aí, cantar e dançar, comer e beber, entrar no motel, se folgar de prazer, esquecer a tristeza. Tem gente que vai pra Paris, Paquetá, Paraty, Paraná, São Luís, São Tropez. Tá duro, meu bem, reza pra chover. Quem tá duro, meu bem, reza pra chover. Quem tá duro, meu bem, reza pra chover. Quem tá duro, meu bem, reza pra chover. Lá, lá, iá. Fica aqui na minha. Lá, iá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Vou ficar dentro de casa. Lá, iá, lá, iá. É só trabalhar. E o dinheiro contado mal dá pra viver. Ai, ai, ai, ai. Mais um descamisado sonhando acordado, querendo vencer. Sonhando algum dia sair por aí, cantar e dançar, comer e beber, entrar no motel de maldade e prazer, esquecer a tristeza. Tem gente que vai pra Paris, Paquetá, Paraty, Paraná, São Luís, São Tropez. Quem tá duro, meu bem, passamos na cama, fazendo amor, assistindo a TV. Quem tá duro, meu bem, reza pra chover. Quem tá duro, meu bem, reza pra chover. Entra ano, sai ano e é só desengano. A vida continua nesse miserê. Quem tá duro, meu bem, reza pra chover. Tô comprando fiado, devendo as rodadas. Você